pouco importa o que essa gente vá falar mal. Falei mal. Eu já tô pra lá de rouco, louco total. Eu sou o teu amor, me entenda. Você precisa descobrir o que está perdendo. É o que está perdendo. Botando banca, gozando de estar. Você precisa tentar. Vem viver comigo, vem me experimentar. Me experimenta. Solta as coisas lindas que te ardem me traz. Você sem texto, sem cinema. Não faz do sexo um problema. Eu armo uma cena. É, eu armo uma cena. Quebro garrafa, morro de chorar. Faço dar. Tudo que eu quero é uma noite de luar. De luar. São palavras doces as que eu quero escutar. Eu sou o seu amor, me entenda. Você precisa descobrir o que está perdendo. É o que está perdendo. Botando banca, posando de estar. É que essa gente vai falar mal.